5.2.4 Aplicações práticas e exemplos. 5.2.4.1 E-mails formais. Descrição: criar mensagens precisas e objetivas para comunicação com chefes, clientes ou parceiros. Prompt: escreva um e-mail para o gerente informando sobre o atraso na entrega de um relatório e propondo uma nova data de entrega. Figura 14, e-mail formal gerado pelo ChatGPT. Na figura 14 que temos aqui, somos apresentados a um exemplo de comunicação profissional mediada pela inteligência artificial, especificamente pelo ChatGPT. O que vemos é um e-mail formal, cuidadosamente estruturado, que aborda uma situação comum no ambiente de trabalho, a necessidade de alterar um prazo de entrega. Observe a forma como a mensagem é construída. Ela começa com uma saudação cordial, seguida de uma explicação clara e direta do motivo do atraso, sem rodeios. A chave aqui é a transparência e a responsabilidade. Em vez de simplesmente anunciar o problema, o remetente oferece uma justificativa, seja ela imprevistos, demandas extras ou a busca por maior qualidade, demonstrando que a situação não é fruto de negligência, mas sim de circunstâncias que exigem adaptação. A mensagem também demonstra inteligência emocional. O remetente reconhece a importância de cumprir prazos e assegura que está dedicando todos os esforços para finalizar o trabalho o mais rápido possível, sem comprometer a qualidade. Essa atitude demonstra respeito pelo tempo e pelas expectativas do destinatário. A proposta de uma nova data de entrega, acompanhada da disposição para discutir soluções, reforça a postura proativa e colaborativa. É importante notar que este tipo de comunicação, gerada por IA, representa uma ferramenta poderosa para otimizar o tempo e a eficiência no trabalho. No entanto, é crucial que o usuário revise e personalize o conteúdo, garantindo que ele reflita sua voz e seu estilo de comunicação, além de adequá-lo ao contexto específico da situação. A IA pode fornecer a estrutura e a linguagem formal, mas o toque humano é essencial para transmitir sinceridade e construir relacionamentos profissionais sólidos. Em resumo, a imagem ilustra a aplicação da inteligência artificial na comunicação corporativa, demonstrando como a IA pode auxiliar na criação de mensagens claras, profissionais e eficientes. A mensagem exemplificada enfatiza a importância da transparência, responsabilidade e inteligência emocional na comunicação profissional, elementos que, mesmo com o auxílio da tecnologia, permanecem cruciais para o sucesso. A IA é uma ferramenta, e a habilidade de usá-la com discernimento e personalização é o que realmente faz a diferença. 5.2.4.2 E-mails informais. Descrição: criar mensagens com tom mais descontraído, ideais para comunicação entre colegas ou amigos. Prompt: escreva um e-mail informal para um colega, agradecendo pela ajuda em um projeto e sugerindo um café para discutir novas ideias. 5.2.4.3 E-mails estratégicos. Descrição: mensagens destinadas a negociar, persuadir ou apresentar uma ideia de forma convincente. Prompt: escreva um e-mail estratégico para um cliente, apresentando os benefícios de um novo serviço e propondo uma reunião para discutir os detalhes. 5.2.4.5 Ferramentas recomendadas. Além do ChatGPT, outras ferramentas úteis para gerar e-mails incluem Flowrite. Automatiza a redação de e-mails com base em pontos fornecidos pelo usuário. JasperAI, especializado em criação de mensagens personalizadas para diferentes contextos. Canva Docs, adapta mensagens com foco em design visual e precisão.